sabe me provocar, desce, me domina, me arranha e me ganha na manhã pra me acabar. Tua nuca, daqui não largo.